sócio, não faço. Se eu quero essa merda, então caço. Meu bag dentro do meu maço. Não quero crescer porque é fácil. Eu sócio, não faço. Se eu quero essa merda, então caço. Meu bag dentro do meu maço. Não quero crescer porque é fácil. Só diz pra essa puta que eu passo. Eu fumei 10 bags, mas não é suficiente. Ninguém pode saber o que eu passo. Só quero meu espaço, odeio gente carente. Só sei que ninguém tá comigo. Eu sei que eu quero ser seu abrigo. Calm down, você não é meu amigo. Calm down, não faz isso comigo. Eles querem fazer parte do meu mundo. Perdi a chave de casa, vou ter que pular o muro. Eles me disseram todo mundo é inseguro. Só que minha mãe me disse que eu não sou todo mundo. Não sei demonstrar afeto, me mostra como que faz. Só te vejo na internet, isso não me satisfaz. Eu tô andando esquisito porque eu já fumei demais. Fico ruim sempre que eu fume, se eu tô ruim eu fumo mais. Sou doido por tudo que eu sinto. Quem faz é tudo que eu chato. Quando tenho medo eu minto. Eu sei tudo não ser tão lindo. Só que merda, eu não me sinto em casa. Sinto que sei que o remédio me mata. Meu jeito que eu vivo me mata. Cansaço, não faço. Se eu quero essa merda então caço. Meu bag dentro do meu maço. Não quero crescer que é fácil. Cansaço, não faço. Quero essa merda então caço. Meu bag dentro do meu maço. Não quero crescer porque é fácil. Não, não, não.